3, 2, 1, 2. Azul 4, 1, 4, 7. Centro Brasília, 1, 2, 3, 0. Secundária, 2, 7, 3. 6. Cruze a Alfa, Kilo, Pátio 3. Informe para ingressar no pátio principal. Pátio 3, Alfa, Kilo, é botada para ingressar no principal, boa noite, 07. Correto. Vivo de Colégio 28, Bruno 781. Gente, para Batangó, com a Serra Mais, chama Cidro Recife na frequência 1288, a Terni 13325, acho que Serra Mais. Obrigado, boa tarde. Controle 1 na nave decimal 35, bom voo. 0135, obrigado. Salvador, Golo 781, boa tarde. Golo 781, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Após sair da gole, suba ao nível 340. Ah, 3 mil gole, obrigado. 1807, autorizado 25. Portal 5, boa noite 07. Então 3192 no gate 2 para o pushback acionamento. Cruzar o nível de voo 340, autorizado para o Dijon, na água na antiga da casa, 3172. Afirmativo, terra 3193, informação de tráfego, 1:40 milhas com rumo na 10, cruza nível 340, descida 1150, alfa 320, 3193. 2-2-0 graus com 1-1 nossa. Verde Ecológico, boa, 649. Dois, 1, 1. 1-2-1-9 hoje. Não entendi. 1-2-1-9 agrupado com solo. Ok. Tráfego, é o helicóptero Gol Golfo Sierra. É, prossiga. Pronto, para a cópia para Aracaju. Até 500 pés hoje, Turno 781, vetoração para separação, curva direita para 275. Em caso de falha de comunicações, ao passar o nível, está restrito ao nível 320, gol 1781. Vetora corrigindo, vetoração para separação, curva direita para 275. E está restrito ao nível 320, gol 1781. Direito 275, restrito nível 320, sente gol 781. Algum limite nessa proa, por favor? OB, 3 horas e 15, autonomia, alterna Natal. 3325, gol 1781. 288, 3325, bom dia, obrigado. Gol 1781, informa o tráfego agora, está na posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, passando nível 185 para o nível 360, é um Charlie King 550, gol 1781. Sente 1781, está ciente do tráfego, vai transferir 1288. Ponto espera 18,6 na Gol, grato, 3192. Serra, informe o local de estacionamento. Agora estou aqui no pátio, logo à frente da viatura da BR, tá? É por cima o número do pátio, o Golf Serra? Não sei que número é não, senhor. É em frente ao correio. Ok, sim, é de pátio 3, o copo de autorização? Negativo. Cópia, Golf Alfa Serra. Ok, positivo, aguardando. Golf Alfa Serra, autorizado Aracaju, 500 pés. Decola rumo direto, litoral norte. Controle 119-35, código 0274. Ok, senhor, código transponder 0274. Decola rumo norte, 119-35. Correto, livre acionamento, reporte para o táxi, Golf Alfa Serra. Confirme o telefone é 0274. O código 0274, Golf Alfa Serra. Ok. Fala o gol no 674, está pronto para o pushback acionamento. No 674, ainda não tenho sua autorização, está havendo problema de comunicação com o Centro Recife. Ok. Após o acionamento, chama a torre. Não, mantenha essa frequência, o Golf Alfa Serra, reporte pronto para o táxi ou decolagem. Ok. Alto, boa tarde. Eu tenho sensação, se mantém o nível de voo 220. Após é bom pro de Ilhéus. Tango Lima Zulu Golf, prossiga. Ah, boa tarde, procede de Valença, informação Papá 3510, apontando corredores, solicita Rizal 0655, Azul Golf. Papá Tango Lima Zulu Golf, estacionado 0155. Positivo, estacionado 0155. O nosso CLB 06. Gente, mantenha os corredores. Autorizado descida para 2500 pés, o ajuste 10015, reporte para ingresso no corredor Interlagos, no através de Paripe, para Patango Lima do Golfo. Vai chamar a Patango. Fly direct John intersection. Passarei do 2231, direct John intersection. Salvador, boa tarde, 3192, quanto espera da 28 pronto? 3192, a linha decola da 28, vento 220 graus, com no 4 nós. A linha decola da 28, 3192. 35, código 0143. Fechamento correto, QNH 1015, chame tu para acionar o Mike Delta. Mike Delta, prossiga. Sente livre acionamento, chame para o táxi. Está pronto para decolagem. Gente, só para confirmar, quando for autorizado, está autorizado o rumo norte do aeródromo e com autorização da torre Salvador. Chame, mantenha a posição, chame agora a torre 118 de Palmeira. Chama lá, 118 de Palmeira. Decola rumo norte, senhor. Ciente, rumo norte. Ok, possível iniciar a decolagem aqui. Confere. Vai iniciar a decolagem, ok? Perfeito. 9, decimal 35, código 5033. Autorizado nível 360, Campinas, V258. Decola da 28, mantém a proa até 3000, após esquerda, gole. Levar algumas, o controle 1935 e o transponder 5033, o número 674. O número 674 correto, ponto para push. Tá pronto. Já autorizado o posicionamento, é push para o táxi. Autorizado, chama táxi 674. Portanto, 3155B. Diga. Portanto, 3155, autorizado para Guarulhos, nível 380, via para o Whisky 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem manter proa até o nível 030 e após curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto Wildes. Controle 119.35, código 5026. Tango Golf Alfa Sierra, prossiga. É, transferiu para o controle a mando da Torre para Aracaju, tá? Vai manter 500 pés hoje ali. Papá Romeu Golf Alfa Serra, senhor transponder 0274, mantenha 500 pés no corredor forte, reporte 20 milhas fora, Papá Romeu Golf Alfa Serra. Informe estimado para o través da posição Conde e estimado para pousar Aracaju, Papá Romeu Golf Alfa Serra. Aracaju, 1h15, senhora. E posição Conde a mais ou menos 35 minutos. Gente, Papá Romeu Golf Alfa Serra. Papai, tá, o Oscar Serra Mike está presente pro de Vitória, Oscar Serra Mike. Segundo 674, RB 47, autonomia 445 e confins. 5244, bom voo. 192, chame-se para Recife, 1-2085, alterne 1-2545, tá 3192. 2085-2545, 3192, boa tarde. Está agora 3-0 milhas, no posição de 2 horas. Você pode usar os 207 para ser reautorizado no nível inferior. Vem, Padre Nosso. Golf, QNH 1015, no ponto de espera, chame torre 1-1-8-6. Viva Itaque, via Juliette, Alfa Golf, Justina 015, no ponto de espera, torre 1-1-8-6-3-1-5-5. Contato radar, confirme somente a distância de convite. Entra o Recife, ciente, mantenha nível 1-80, reporta nivelado. 5-4-2-5, para ingresso na FI Brasília, caso feche contato com o centro Recife, alternativa de centro em 1-2-6-5-5, no 7, vento 220 graus com 1-2-9. Correção 5-4-2-5, em Arubi, no 1-2-3-0-5-2-7-3, com Brasil em Arubi. Hotel Lima Tango, na escuta, pra você. Hotel Lima Tango, decolando na Tupano, já tá sotique, tá descendo o servidor, vai fazer mais um sobrevoo na dedicada da Bahia de Aratu, até o segredo para Salvador, Hotel Lima Tango. Estima mais 15 minutos de voo. Efetuou contato com a sala de tráfego para preenchimento da sua... seu plano de voo simplificado, o Hotel Lima Tango? Afirmativo, o caso estava para 5-5 da... Gente, 500 pés, reporte... Vai prosseguir para Aratu? Afirmativo, vai fazer mais 2 minutos de sobrevoo na vertical de Aratu até destino Salvador, Hotel Lima Tango. Ok, ciente. Pegue o Mateus Código Transpondo 0115, já. 0115. Hotel Lima Tango. Salvador, boa tarde, 3172 da TAM, tem seu contato com o Centro Recife, está descendo, passando 60, restrito no 50. Informação Oscar. Vê se mantém a 3000 pés, TAM 3172, ajuste do altímetro em Salvador, 1-0-4, chegada a Cari. Chegada a Cari, via, até 3000 pés, 1-0-4 ajustado, TAM 3172. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Decolado para Manati, centralizado direto a mil pés. Mil pés, reporte 20 milhas, Mike Eco Delta. Vai reportar 20 milhas, Mike Eco Delta. Papá Romeu, Golf Alfa Serra, autocoordenação 2345 no seu voo até através de Conde, em Conde, Aracaju 1203, um bom voo. Ok, 1-2-3-4-5, 1-2-0-3, tá? Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima, tchau. Até. Ida, Gole, Val, Gonza e hoje, TAM 3-1-5-5. Correto, TAM 3-1-5-5, torre 1-1-8, decimal mês. Torre 1-1-8-6, obrigado, 3-1-5-5. Seguinte reporte rotatório, desse mais um Golf. Controle é o helicóptero Papa Romeo Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, prossiga. Processo Papiaçu, é um Alfa 109, BOB 06, de 2000 para 1027, na magnética 130, transponder 0175. Sapiaçu tem localidade designativa ou é Zulu Zulu? Campo Zulu. Sim, Sapiaçu prossegue em condições visuais para ingresso por Paripe e rotatória a noroeste de Salvador, 1015 é o ajuste do altímetro, reporte passando Paripe. Oscar Papalfa. Negativo. Informação aqui, nós temos um tráfego do hotel Lima Tango, helicóptero efetuando sobrevoo próximo à Baía de Aratu e eventualmente aproximação para a final longa da 17. Controle, Gono 674, decola. 674, suba e mantenha 360. 360, 674. O Dinosaur Golf já está visual com aeródromo. 600, autorizado acionamento, puxa. Reporte para táxi. Voltando para o táxi, Gol no 600. Gol no 785, autorização. Cinco para o Galeão, nível 360. 360. Vai autorização. Nada. Cruzando 185 para 1950 na chegada em pista. 1-2-3-0 pela esquerda, reporte reingressando na final 17. Gente, gol. Aí dentro, pista 050, 1015, obrigado. Altímetro 1015. Gente, golfe, de repouso. Controle Salvador, boa tarde. Altan 3567, informação papá. Altan 3567. Acione identificação, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a IPIT. Identificado, descendo 060 na IPIT, 3567. Voo no 674, chame Recife, frequência 1288 ao término 3325. 288-3325, voo no 674.